Deus é Deus de vivos. Respeitamos a crença de todos. Mas, queremos fraternalmente argumentar. Acham vocês que num mundo tão absurdamente violento, num mundo suicida, doente, é correto pregar que o Redentor da humanidade está morto e meter isso na cabeça do povo? Eis porque quando proclamamos, inspirados no Apocalipse, que Jesus está chegando, alguns duvidam. Por quê? Porque o povo raciocina assim: morreu, não volta mais. Entretanto, o Divino Mestre ensinou que o Pai Celestial, que o mandou a este planeta, é Deus de vivos e não de mortos. Como, então, Jesus morreu? Se o Deus que mandou à Terra é Deus de vivos, vai matar o seu filho unigênito, que teve coragem de vir aqui dar o testemunho da palavra do seu Pai? Ora, isso seria uma ingratidão muito grande. Graças a Deus, Jesus está vivo, governando. E o Apocalipse, que o apresenta como realmente ele é, com poder e grande glória, é para valer. Estudemo-lo com amor. E as coisas de Deus, até agora ocultas, tornar-se-ão claras para nós. A segurança de que o nosso país precisa estar na revelação total do sentido da profecia de Deus. Como governar sem saber o que, realmente, vai acontecer? Fonte. Livro. O Brasil e o Apocalipse, volume 1. Paiva Neto.